Sou J7332. Rádio Coluna Limitada. AM1090 kHz. Joinville, Santa Catarina. Igreja Cristo é a Vida, lugar de comunhão, lugar de comunhão. Venha participar de um de nossos cultos. Domingo, 19 horas, Culto da Família. Quarta-feira, às 15 horas, Tarde da Bênção. E às 19h30, Ensino da Palavra. Sexta-feira, 19h30, Noite de Libertações. Se for um caminho contra mim vier, os sete eles vão ter que fugir de mim. Sábado, às 19 horas, louvor e adoração. Igreja Cristo é a Vida. Rua Ademar José de Mate Filho, 34, lateral da Agulhas Negras, no Fátima. Igreja Cristo é a Vida. Rádio Colom AM, 1090 kHz, com você todos os dias. ZYJ732, Rádio Colom Limitada, 1090 kHz, ondas médias, Joinville, Santa Catarina. Você ouve agora, programa Cristo é a Vida. Produção e apresentação, Pastor Benjamin dos Santos. Mas tudo não está perdido, resta uma esperança. Existe alguém que por você tem um amor infinito. Quer acalmar a tempestade, trazer a bonança. Fazendo a sua longa noite o dia mais lindo. Igreja Cristo é a Vida, lugar de comunhão, lugar de milagres. Tudo não está perdido, resta uma esperança. Existe alguém que por você tem um